Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje anime, TV aberta, hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Como dizia o Leão, anime é tudo coisa do demônio. Hoje eu tô aqui com o Everton. Fly, fly, fly, quer a paz que o inimigo destrói. E hoje estamos com um convidado especial, estamos aqui com o Daniel do Tarja Nerd. Olá pessoal, e aí galera, prazer estar aqui com vocês. Isso aí, vamos falar dessa coisa do demônio chamada animes. Muito bem, eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio e dessa vez vamos falar sobre anime. Mais especificamente, vamos trazer lembranças e viver um pouquinho da nostalgia dos animes na TV. Nossas lembranças dos animes que passaram na nossa TV aberta, podemos falar e vamos falar de alguma coisa que passou na TV fechada, para quem tinha dinheiro para ter TV fechada na época. E vamos comentar nossas lembranças, o que a gente gostava, o que a gente não gostava. Porque tem bastante anime que passou na TV aberta. Quando eu fui fazer essa pesquisa rápida, primeiro a gente tem as lembranças nostálgicas, né? Mas depois a gente vê que passou bastante coisa. E eu acho que vai dar uma boa discussão e uma boa lembrança aqui, né? Pra nesse mês de outubro, mês das crianças. E quando era criança, quando nós éramos crianças, né? A gente teve contato com a animação japonesa e ficou aí até agora, né? Como algo que a gente continua consumindo, né? Uns mais, outros menos, mas a gente continua consumindo. Eu, por exemplo, assisto muito anime. Sim, eu também, cara. E é o seguinte, os animes foi um impacto muito grande, não só na minha infância, como eu acho na infância de várias crianças, né? Porque foi uma diferença muito radical daqueles cartoons que estávamos acostumados a assistir naquela época, lá início da década de 90, em que víamos He-Man, Thundercat, que são desenhos legais também, mas são bem diferentes do que experimentar ao assistir os animes, né? Porque os animes vêm com uma temática bem diferente e todo um sangue, né? Nas lutas e tudo mais, assim, que além de chocar um pouquinho as crianças, trazia esse regozijo, né? De, nossa, estamos vendo sangue e também estamos vendo uma história ali sendo contada de forma de saga, né? Que era um diferencial bastante grande na época lá, né? Pode crer. Engraçado que nessa época a gente tinha o costume de assistir os desenhos convencionais da TV. Muito do que a gente assistia, a gente já levava meio que o padrão do desenho. Então você sabia que mesmo se tivesse um vilão ou um inimigo, como por exemplo no Thundercats, que tinha vários inimigos, você sabia que aquela luta ia acontecer e o herói ia sempre vencer, não tinha derramamento de sangue, mesmo se o herói caía, ele levantava dentro de poucos minutos, continuava lutando e tudo acabava na risada. Aí você pega pra assistir, do nada é um anime de cavaleiros usando armaduras, onde um cara cai sangrando no chão e aparentemente tá morto ali, você não sabe o que vai acontecer. Então é uma quebra muito grande, principalmente pra gente que foi criança nessa época, era uma quebra muito grande. Isso também servia como atrativo. E que vai ter continuidade no próximo capítulo, né? Exatamente. Era um espírito muito de novela, assim, né? Guardadas as devidas proporções aí dessa comparação meio esdrúxula com novela, mas assim, é uma história contínua, né? Cada episódio contava um pouquinho daquela história, diferentemente dos cartoons aí, né? Por exemplo, Capitão Planeta ou coisas do tipo aí, porque na verdade tinha até uma história mais profunda no final, né? Tipo assim, por exemplo, Caverna do Dragão, né? Que as crianças estão naquele mundo lá do reino e estão sempre buscando sair do reino. Mas tem um episódio ou outro que conta um pouquinho sobre, né, essa saga deles de tentar fugir do reino, mas dentro de um episódio que conta uma história nada a ver com essa, digamos que, com esse objetivo principal do anime, do desenho, no caso. A questão da continuidade, né? Exatamente. No anime, não. No anime, cada episódio é completamente conectado com a história principal. A não ser os filhos, né? Que aí a gente vai conhecer os filhos também, né? quando a gente é moleque, começou a consumir essa mídia, a gente tava cagando pra filler ou qualquer outra coisa assim, né? A gente tava assistindo e tava achando sensacional. Depois que a gente vai descobrir o que é filler e fica bem chateado, aliás. Uma coisa que não deveria existir, mas existe. Mas a sua comparação com novela não é de toda errada, porque tem personagem que é bem dramático. Quase personagem de novela. Quase uma Nazaré Tedesco. Nossa, não tá saindo. Quase uma Nazaré Tedesco. Bem por aí mesmo. Boa comparação. Mas a gente começa, eu acho que é meio difícil fugir disso, do primeiro boom dos animes, que é na extinta TV Manchete. Em 1994, a gente tem a estreia de Cavaleiros do Zodíaco, que eu imagino que deve ser o anime de maior sucesso, um dos maiores sucessos do Brasil, com certeza, e o primeiro boom de um anime que fez muito sucesso. E vocês têm memórias vívidas da estreia, quando estreou o Cavaleiro do Zodíaco, de vocês assistindo o Cavaleiro do Zodíaco? Cara, bastante memória viva, cara. Na verdade, a minha infância, a maior parte das lembranças da minha infância sou eu sentado na televisão, né, assistindo o Cavaleiro do Zodíaco, cara. Eu assisti muito, foi um anime que marcou muito a minha infância. Não só a minha infância, como toda uma geração, né, cara. Quem não passava aqueles finais de tarde ali, sentado, né, assistindo as aventuras sanguinolentos aí de Seiya e os outros, né? Seiya e os outros também, ficou um jargão marcado aí também, né? As aventuras do pior protagonista da história dos animes, até aquele momento eu odiava ele, mas eu sabia que ele era tão ruim, depois que a gente vai crescendo, continua a ver que ele é ruim mesmo. Mas mesmo assim, realmente, a gente não queria saber de outra coisa senão assistir filme. Cara, e era uma trama muito interessante porque envolvia o lance dos signos, né? Além de lutas que os animes, né? Falar de luta em animes é chover no molhado, né, cara? Que geralmente apresentam, né, lutas sinistras e tudo mais, assim, né? Com bastante coreografia e tudo mais. No caso do Cavaleiro do Zodíaco era mais poder, né? Aqueles golpes com golpes nomeados, meteoro de Pegasus, bode de diamante e tudo mais. Né, cara, mas tinha um lance também dos signos, do lance da mitologia grega por trás, que trazia ainda mais coisas interessantes pra nós ali na década de 90, né, com 10, 11 anos, pra poder beber daquele produto ali, né. Complementando isso que você falou também, uma das coisas que, quando eu vi pela primeira vez nos Cavaleiros do Zodíaco, me encheu os olhos assim, eu desacreditei, foi a questão das armaduras, cara. Você vê aquele dragão, ou de fato um Pegasus, uma Fênix, um Cisne, aquela coisa de desmontar, e você vê as peças se encaixando, você vê armaduras douradas, o leão, o touro, generais marinas, e você fala, caralho, velho, que foda essas armaduras. Também é um negócio que era de encher os olhos pra quem assistia naquela época, era lindo demais, cara. Até hoje, pra mim, aquelas armaduras, eu sou fã, eu tenho meus action figures, se eu encontrar alguns personagens específicos que sejam só a armadura, só o object, né, só o animal, o signo, né, o ser mitológico, eu ainda faço questão de comprar, porque pra mim é lindo, cara. E quem nunca olhou pro céu estrelado e tentou achar a constelação de Pegasus, né, cara? Exatamente. Eu nunca achei, só um detalhe. A única coisa útil que os signos têm é Cavaleiros do Zodíaco. Foi a melhor utilidade que eles fizeram pra signo e pra... Cara, isso foi uma mega decepção para alguns, né, cara? Porque antes de começar a desbravar mais dos Cavaleiros de Ouro e tudo mais, né? Tinha muitas crianças que curtiam bastante, né? Independente do signo. Aí quando começou lá aquela saga das 12 casas e foram se apresentando lá o Cavaleiro de Câncer, o Cavaleiro de Peixe, né? Foi uma pessoa, o pessoal decepcionado aí. Nossa, eu sofri muito por causa disso, porque meu signo é peixes, então eu esperei as malditas 12 casas pra falar, o meu é o mais forte de todos, ele é o último. Quando você viu, foi aquilo, né? O meu é Libra, então ele nunca apareceu mesmo no começo, então... É verdade. E criava toda uma rivalidade entre a galera que assistia o anime, né, os amigos do colégio. Pô, cara, tu viu lá, meu signo é o mais forte, no caso eu sou de Virgem, né? Lá, o cavaleiro mais próximo de Deus. Não, aí você realmente é o mais forte. Há controvérsias também, né? Mas rolava essas rivalidades assim, que também alimentava, né, toda essa questão do anime, né? Toda mística, né? Assim, faz parte, né? E quando a gente é moleque, tudo é levado ao extremo, né? Eu lembro que a gente zoava muito a galera de peixe, cara. Desculpa aí o Ivaldo, né, que falou que é de peixe. Eu passei por isso. Ah, não, mas usou ele até hoje, não tem problema. Cheguei na escola, pessoal. E aí, florzinha? Tudo bem? Rosas piranhas. Exatamente. Mas é tudo aqui. Mas aí o Cavaleiros é engraçado como foi o primeiro e é algo que tá enraizado hoje na cultura pop. Eu digo assim, no Brasil, com certeza, porque o sucesso foi estrondoso e com certeza é um dos animes mais queridos até hoje, tanto que tem derivados e derivados e derivados. E lembrando que a Netflix vai trazer mais um derivado, mais um reboot, mais uma animação nova, não sei o que eles vão fazer, mas vai vir um Cavaleiros novo aí com produção da Netflix. Eu tô meio com medo do que vai acontecer, mas tudo bem. A gente assiste do mesmo jeito, né? É igual aquele filme que saiu agora, né, recentemente nos cinemas, que foi um lixo, né, com Máscara da Morte, cantor da Disney e tudo mais assim, né, mas a gente deu o nosso dinheiro lá pra assistir no cinema. Daniel, a trupe do Nerd Patriarca, ainda quando não existia o Nerd Patriarca, foi em peso ao cinema assistir essa película e a decepção foi gigantesca. Fora que a gente levou as excelentíssimas, meu, foi uma tragédia. O pior é quando você vai levar alguém que não conhece o anime, é difícil, né, mas tem pessoas que não conhecem, eu não gostava do Cavaleiro do Zodíaco naquela época lá, e a gente fala, não, vamos assistir, que é legal, conta aquelas histórias mirabolantes, das grandes batalhas que tinham na época. E vai apresentar nesse filme e, né, a galera sai... Você gostava disso mesmo? Certo, Você tem um gosto meio estranho. Nossa, ainda bem que eu não te conheci agora nessa época, né? Mas é legal que o Cavaleiros do Zodíaco, cara, ficou tão marcado assim porque ele foi o primeiro contato de uma geração com os animes, né? Na verdade, já tivemos animes anteriores ao Cavaleiros do Zodíaco, como o Yamato, né? Muita galera aí mais das antigas conseguiu assistir o Yamato, que era um anime que passava bem antes até do Cavaleiros do Zodíaco. Mas pra uma galera dessa nossa geração, com 30 e poucos anos, né? Galera que teve sua infância na década de 90, tinha passado por um hiato muito grande de anime em si. E foi a porta de entrada pra essa galera entrar nesse mundo. Ele nunca tinha tido um sucesso tão grande, né, como Cavaleiros, que realmente exatamente, o Brasil, cara, inteiro comprou algo, né? Sim, cara, e foi um estouro, cara. A Manchete passou, já era uma emissora, né, como é que eu posso chamá-la? Proeminente naquela época lá, né, tinha seus nichos. Mas quando começou com o Cavaleiros do Zodíaco e antes com os Tokusatsu, cara, eles achou menos de dinheiro, né, deles, né? E com isso, explodiu tudo, cara. Explodiu o álbum de figurinhas, né? Explodiu a venda dos bonecos da Bandai lá, que é uma fortuna, era um assalto aquela porra lá. Eu me lembro até hoje, cara. Era criança, era apaixonado por aquele boneco lá, aí era 70 e poucos reais, que naquela época 70 e poucos reais é como se fosse 300 reais hoje, né? Exato. Mas tava muito caro. Eu lembro até hoje que eu pedi de aniversário pra minha madrinha, aí ela me deu um de aniversário, né? De presente. Aí quando eu abri a caixa era o Shun de Andrômeda, fiquei mega decepcionado. Era mais barato, né, cara? Era mais barato. Me vê esse rosinha aí de 35. Cara, eu lembro de ver na loja de brinquedo o preço e com 4 anos falar, isso é caro, velho. Exatamente. Tá ligado? De tão caro que era. E vendia, cara. Vendia. Pior que vendia. Eu encontrei uma vez, andando com a minha mãe também pequeno, um cara vendendo uma barraquinha assim de brinquedos na rua e tal. E por sinal, ele tava vendendo, Daniel, o Cavaleiro de Virgens, hein? E tava o Object na frente, que é aquela mulher meio que rezando, né? Com as mãos cruzadas. E eu usei isso pra tentar subornar minha mãe. Falei, olha, mãe, é a imagem de Deus. Vai abençoar a casa. Compra pra mim, mãe. É Jesus. E tem religioso, né? Minha mãe ainda se sentiu atentada a pegar, mas ela desistiu em cima dela. Falou assim, nossa, mas que imagem cara, né? É, né, cara? Aquele Jesus ali da outra barraquinha tá bem mais barato. Mas é o seguinte, cara. Eu acho que foi também nessa época aí que começou uma campanha da galera evangélica, não sei. O pessoal cristão aí a falar que era coisa do demônio, cara. Que falou que esse boneco, todos esses desenhos do olhão era coisa do demônio. Aí minha mãe escutou essa história aí. Teve uma época que eu tive que assistir escondido da minha mãe, entendeu? Porque ela falava que isso era coisa do demônio, não podia assistir. E ela passou a nunca querer comprar um boneco desse pra mim. Justamente disso. É mais fácil você ver pornô do que ver anime. É verdade. Eu lembro muito bem disso, mas numa época um pouco mais pra frente. Mas voltando no Cavaleiro, o sucesso foi tão grande que em 94 estreou, em 96 a Manchete trouxe mais uma leva de animes. Em 96 estreou Sailor Moon, estreou Shurato, estreou Samurai Warriors. E em 97 chegou Yu Yu Hakusho. Esses são os carros-chefes, né, de anime na Manchete. Em 97 também estreou Super Campeões. Esses são os animes mais conhecidos, fizeram mais sucesso na Manchete. E qual desses vocês gostam mais? Vocês têm lembranças? Assim, assisti, eu imagino que vocês assistiram todos. Eu assisti todos também e gostava demais. E aí foi, sim, a época que falava, meu, vou passar o dia assistindo TV e assistindo essas coisas. Porque já bastava os Cavaleiros, a gente assistia 80 mil vezes as reprises. Aí chegou outras coisas, séries novas, personagens novos, e a gente continuou encantado com aquilo. Então, falando dessa primeira leva aí de episódio do Cavaleiros do Zodíaco, cara, eu achei engraçado que eles passam. Acho que eles comparam até a primeira parte ali da Saga do Santuário, acho que até a Casa do Máscara da Morte, e reprisava sem fim, cara. Voltava novamente no primeiro episódio. Eu acho que voltou a repassar mais 5 vezes, cara. E eu assistia todas as vezes. Eu acho que isso até ajudou a inserir muito mais, né, o Cavaleiro do Zodíaco, aqueles personagens, aquelas tramas ali, ainda mais profundamente na cabeça das crianças. Porque praticamente todo mundo que eu conhecia naquela época ali assistiu a primeira vez e continuava reassistindo as reprises, entendeu? Com certeza. A gente não queria saber se era reprise ou não, e a gente tinha até uma paciência pra assistir tudo de novo, né? Verdade, cara. Mas é o seguinte, esses outros animes que você falou aí, cara, Shurato, Super Campeões, né? Eu acho que até Sailor Moon também, né? Se você pensar, a Manchete tava pensando em trazer... Cavaleiros deu muito sucesso, vamos trazer outros animes de sucesso pro Japão. Tanto que eles têm uma diferença de tempo grande entre eles, cada um é de um ano, assim. E mais ou menos a gente vê aquela semelhança de grupo, o Shurato e o Samurai Warriors são um grupo de adolescentes com armaduras. Inclusive tem uma mitologia de pano de fundo, né? No caso aí do Shurato é mitologia hindu, né? Sim. O Samurai Warriors não tem muita mitologia. O Samurai Warriors é bem ruim mesmo. Só isso. Cara, eu gostava ali, né? Tinha aquele lance, sim, né, da terra, água, luz, né? Exato. Todos esses tinham mais ou menos ali o mesmo caminho, né? O Sailor Moon também, só que era um grupo feminino, esse era o diferencial. Dos... Tinha... Cada uma era um planeta, né? Sim, exatamente. Tinha Júpiter, Marte, né? E tinha a Lua, né? Que era a satélite ali. Que... Lua, eu acho que era a gata. A gata, eu acho que era a Lua, sei lá. A Lua não era a própria Selena, a Serena? É Sailor Moon, né? Moon de Lua. Esse tá no título aí, a gente tá pensando em como que é. Mas, cara, são animes assim que marcaram a minha época. Não tanto quanto o Cabelo do Zodíaco, mas também, cara, que moram no fundo do meu coração aqui, cara. Sim, assisti. Eu adorava Shurato. S-H-U-L-A-T-O. Shurato. Caramba, meu Deus, eu acho que vejo uma galera falando mal do Shurato hoje em dia aí, né? Que na verdade era bem cópia realmente do Cabelo Zodíaco, mas caraca, cara, eu curtia. Acho que o Shurato é muito bom mesmo. As pessoas acham, não sei, não entenderam. Porque assim, o Samurai Warriors eu até entendo, porque eu fui reassistir algumas coisas recentemente e realmente ele é bem ruinzinho, assim. Aí, depois de um tempo, ele não vence essa barreira do tempo, a gente continua achando. Aí eu achei ele arrastado, ele é ruim, a animação é ruim, enfim, não dá pra assistir. Mas na época passava, né? Passava lindo, a gente assistia, que era uma beleza. Eu digo mais, o dia que eu aprendi a falar On Shiraki Samandaba Loken Sowaka, eu ganhei o mundo esse dia. Contou pra sua mãe, contou pra sua... Contei pra todo mundo, falava na escola. Sempre me marcou bastante, porque meu primeiro amor nerd foi a Serena, do Sailor Moon. Eu era apaixonado por ela. Até aquele maldito Might Mask aparecer, ela se apaixonou por ele. Desgraçada. E Sailor Moon é bem novela, né? Tinha aparecido... Ah, aí era bem novela essa relação dele. Eu tinha daquele cara, né? Mas paciência. E Super Campeões é aquilo, né, cara? A gente assistia Super Campeões e achava que a gente ia ser Super Campeões, né? Mas... apresenta Oliver. Saúdo a todos no ciclo central. A bola me espera na marca da cal. O time todo ligado. O jogo vai começar. Mas hoje é decisão. Roberto Maravilha. O time só vai ganhar. Benji. Com toda a garra eu vou. Ao som do rock and roll. Hoje vou arrebentar. Aqui em numa tabela de primeira, parto direto pro gol. É gol. Super Campeões. É gol. Somos super campeões. Super campeões. É, a aí a diferença. Os dois outros animes, Yu Yu Hakusho e o Super Campeões, são os dois mais fora da curva desse grupo, né? Que tinha a sua semelhança ali. O Yu Yu tinha bem o estilo dele, e o Super Campeões era um anime de futebol, de esporte. Copa de 98 tava chegando, então foi uma aposta da Manchete ali também. Sim, o Super Campeões foi o primeiro anime com a temática esportiva que eu assisti, né? E o futebol aqui no Brasil, né, cara, ia foi uma fórmula do sucesso. E eu me envolvi bastante ali com as aventuras do Oliver Tsubasa e tudo mais, apesar de ter aqueles praticamente jutsus quando eles chutavam a bola, né? Chutava a bola, parecia um tigre atrás da bola, empurrando. A bola empurrava o goleiro pra dentro do gol, né? Nos golpes, na verdade. A bola furava a rede, que é o que eu mais me lembro, cara. Exatamente. Mas eu tenho bastante carinho por esse anime, justamente, por se passar nessa época, cara. É, só pra deixar claro uma coisa, o Carlos era melhor que o Oliver, tá? Que o Carlos tinha um problema no coração, por isso que ele não podia jogar muito tempo. Mas ele era melhor que o Oliver. O Oliver era o protagonista, o pessoal puxava a sardinha. Não, eu lembro de um que não conseguia jogar mais de 15 minutos. Não sei se era o Carlos. Era exatamente o Carlos. A abertura é maravilhosa do Super Campeão, que mostrava um jogador, né? Mostrava o nome. Aí tem o treinador do Oliver, que é o Roberto, né? Faz o Roberto Maravilha na abertura. É sensacional. E eu achava engraçado assim que eu ficava tentando relacionar tais jogadores do anime e tentando adivinhar qual era o jogador da vida real que aquele personagem tentava imitar, né? Tipo assim, chegou uma época que apareceu o Roberto Baggio dando uma moedinha pro Oliver. Tinha um cara que parecia o Rivaldo, né? Que chamava de Rivaú. Sim. A doideira. O Super Campeões que passou essa época era J.O.J., né, como eles dizem no Japão, que é o primeiro classicão. Aí depois vai ter trocentas outras séries, tem outras séries que passaram no Brasil, mas essa é a clássica que passou ali, tinha os jogadores referenciados aos jogadores famosos da época, pô, bem legal. E o Hakusho é monstruoso, cara, eu acho que realmente, como acho que foi o Vinícius que falou, né, cara, fica bem alinhado ali o corte, né? Entre esses animes da primeira leva, né? Influenciados muito pelo Cavaleiro do Zodíaco ali no início da década de 90. E o Hakusho, que era uma produção mais atual naquela época, né? Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais. Mas sem me decidir, porque cresci, sou forte, estou pronto a lutar. Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer. E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar. Mais um sorriso me faz entender, saber por quê. Alguém esquece a dor e encontra no amor a força pra poder dizer arigato gozaimasu. E o Yu é um capítulo à parte, né? Dá pra fazer... Nossa, é realmente pra mim um dos melhores animes que já foram feitos. E ali vence a barreira do tempo. Você assiste qualquer época e você continua achando ele sensacional. Verdade, só fazendo um jabazinho aqui. A gente gravou um episódio lá do Tarde de Ação, nosso minicast de anime. A gente gravou sobre Hakusho. Aí qualquer coisa eu deixo o link aí, que ficou bem legal também. A gente aprofundou bastante no Hakusho. Mas cara, Hakusho foi uma coisa assim, estrondosa, cara. Porque logo de cara já quebra com muitos conceitos que nós já víamos, né? O anime já quebrou muitos conceitos. E quando chegou o Yu Yu Hakusho, quebrou mais conceitos ainda. Porra, peraí. O protagonista é um delinquente que morre no primeiro episódio, cara. Tipo assim, é um choque, cara. Totalmente diferente do que a gente tava. Do que tava sendo criado, né? A gente acabou de usar anime desse boom. Tava assistindo um tipo de anime e daqui a pouco vem um anime que muda tudo isso. E aquela mãe evangélica que já surtava com o Cavaleiro do Zodíaco começou a surtar ainda mais com o Hakusho, né, cara? Que aí era demônio pra todo que é lado, chama as negras do inferno, porra toda. Tinha que até baixar o volume lá da televisão. É verdade, aí realmente a sua mãe não ia deixar assistir. Só pra gente finalizar a Manchete, lembrando que a Manchete tinha um de animes adultos, de fato, né? Um horário específico que eles passavam animes pra maiores. US Mangá, é esse? Aham. Esse mangá já passava animes do Fatal Fury, né? Passava outros também, que eram realmente uma temática mais adulta do que a gente tava acostumado nos dias de semana, né? Hashtag Xenocyber, velho. Nunca mais na minha vida assisto aquilo. Aí realmente era a quebra do que você tava assistindo. Se um dia você falasse, nossa, vai passar anime tal horário, aí você nunca assistia essa programação, né? Eu vou ver se passam aqui. A criança deve ficar traumatizada. Sim, o cliente quer assistir mais um episódio repetido lá do Cabelo do Zodíaco, aí me vem com esse desenho aí, né? Mas eu curtia também, cara. É, eram animes muito mais episódio único, assim, né? Um OVA, né? Tudo mais assim. Não tinha tanta essa correlação que a gente criou com outros animes que passaram no dia de semana. Mas também tiveram alguns que marcou. Acho que o que mais me marcou ali foi do Fatal Fury. Eles passavam bastante OVAs. Que OVA já era um formato qualidade de animação melhor e tinha uns padrões melhores bem diferentes de animes com 50, 60, 100 episódios. Então, além do fator de ser adulto, a animação também era outro diferencial, né? É uma entidade do além que quer robotizar. Mas, com o boom dos animes na manchete, o tio Silvio não podia deixar barato, né? O SBT entrou em ação e começou a trazer anime também. Em 93, a gente tem a estreia no SBT de Fly, o Pequeno Guerreiro, que também é um marco dos animes. Principalmente pela sua abertura. Eu acho que a pessoa lembra mais da abertura do que do anime em si. Totalmente, cara. Aquela abertura é marcante. Na verdade, cara, eu conheci esse anime como Fly, né? Na verdade, essa música deixou bem marcado que o nome era Fly, do anime. Aí, daqui a pouco, depois de um tempo, pesquisando sobre animes e tudo mais assim, eu via sempre falar sobre Dragon Quest. Ah, que porra de Dragon Quest é esse? Tinha até vários jogos, assim, no Playstation, tudo mais de Dragon Quest. Que porra de Dragon Quest é esse? Caraca, eu tenho que ter gravado a minha cara quando descobri que Dragon Quest era o Fly, né, do SBT, cara. Fiquei estupefato. Foi a ligação de uma vida, né? Exatamente. Deus, eu não tô acreditando. Eu sinceramente não tenho muitas lembranças da série, porque Fly é uma série que eu não revisitei e assistir de novo depois de algum tempo. As minhas memórias são simplesmente as que eu assisti no SBT. Cara, e esses animes que passavam no SBT, principalmente no Sábado Animado ali, né? O SBT sempre passou bastante cartoon, assim, no dia de semana, aquele Bom Dia e Companhia e tudo mais, assim, com a Eliane, né? Foi mudando de vários apresentadores aí. Mas o Sábado Animado que eu realmente assistia no SBT. E tinha muitos animes, como esse do Fly, tinha do Street Fighter, que marcou uma época também da minha vida, e o famoso Dragon Ball, né? Mas caraca, cara, era muito ruim assistir no Sábado Animado, porque eram episódios perdidaços, assim, sabe? Não tinha continuidade. Será uma bagunça total mesmo. E pra vocês que estão ouvindo a gente, né? Hoje você reclama que tem que esperar alguns dias pra sair um episódio. Imagina naquela época a gente assistia um episódio num sábado e tinha que esperar até o outro sábado pra ver um episódio. Quando você assistia, era um episódio aleatório, então fodeu. Passava o 1, aí na outra semana passava o 37, aí voltava pro 22. Não fazia sentido. Se você colocava o que achava que tinha que colocar. O Dragon Ball chegou ao SBT em 96. Também ali na época a Manchete estava no boom. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão. Levar pra luta a garra de um vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão. São tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. E quem procura com força e energia realizar sonhos e fantasias, em algum lugar da terra logo vai brilhar. Vamos, amigos, é hora de lutar. Feras terríveis vamos derrotar. Com a nuvem voadora vou me aproximar. Desafios pra superar. A liberdade dá pra alcançar. E vencer a guerra contra o mal que vai nos perseguir até o final. Vamos conquistar as esferas do dragão. Um ideal que sempre vai nos unir. Correr e pegar as esferas do dragão. Lá dentro tem tesouro pra descobrir. A fantástica aventura vai começar. Neste mundo, chance igual nunca mais terá. Eu acho que ficou de 96. Ficou de 96 a 2000 passando, acho que 10 episódios, né, cara? Porque só lembro dos 10 episódios dessa época aí. Nunca passava lá no Tom Pai Pai, cara. Eu sempre queria saber o que acontecia lá com o Tom Pai Pai quando ele derrotava o Goku. E nunca passava essa porra. Street Fighter marcou bastante também, cara. Putz, sábado animado. Um dos animes que, se não me engano, o SBT praticamente passou de 3 a 4, 5 animes. Não chegou a passar muita coisa. Mas não, Street Fighter foi um dos primeiros que eu vi também e eu gostava pra caramba, cara. O Street Fighter talvez seja um dos principais que foram mais marcados. Eu lembro bastante de Guerreiras Mágicas de Rei também, que é um anime da Clamp. Uhum. Esse eu também lembro bastante de passar. Também passava em horários muito aleatórios. Eu lembro que eu assistia ele sábado de manhã, assim, 6 horas da manhã. Criança acordada, não tem o que fazer, coloca no SBT, tava passando esse anime. Eu lembro bastante disso. Eu lembro das aberturas, o SBT fazia aberturas, ele tinha umas músicas traduzidas, né? E ele fazia umas musiquinhas assim mais infantis, né? Pra toda a trama ali dos animes, né? Porque na cabeça do Silvio e anime era relacionado com criança, era pro tio, enfim, faz todo sentido, né, pra aquela época. E eles faziam as músicas contando a história do anime, adaptando da música original. Uma coisa que eles levam até hoje, né, mas naquela época era bem mais infantil, principalmente essas do SBT. Cara, desenhos que passavam sábado de manhã, horário totalmente infantil, com Goku mostrando o pinto lá pra Bulma, né. A gente tá lá da menina lá, porra. É, tinha bem essas coisas. E você pega o próprio Street Fighter. Dois momentos marcantes que, pelo menos eu lembro bem do anime, é o mais foda de todos, que é o Ryu dando Hadouken pela primeira vez. Que, por sinal, minha irmã vai casar e o noivo dela vai entrar com a música dessa cena. Pô, cara, aquela música é muito foda, cara. Aquela música ali tinha no meu MP3 que tocava no carro aqui. É muito foda. E eu lembro muito da luta do Ryu contra o Gaio dentro do bar. E eu peguei pra rever essa luta esses dias e, caraca, o Gaio estoura o Ryu, é sangue pra todo lado. Isso passava de manhã. Era tipo, eles poupavam numa coisa, na outra eles liberavam, já não tinha muito essa. Vai muito de acordo com o que passava na TV nos anos 90 ali também, né? Tava tudo, o que seria uma violência num desenho animado, né? Não seria nada. Isso foi muito antes do SBT começar a colocar aquela sua tarja no cantinho da tela, colorida. Tipo assim, tinha aquela tarja do SBT verde, que era pra programação livre, pra qualquer idade. Aí tinha a tarja amarela, que era, né, opa, tem coisa aqui que você não pode ver. E tarja vermelha, que era só para adultos. Né, isso foi bem antes dessas tarjas aí, né? A gente assistia Cara, pra tu ver, né? Cinema em casa, o que, que a gente assistiu no cinema em casa aí, né, cara? O SBT, esses são, com certeza, esses são os principais animes que passaram no SBT, né? Fly e o Dragon Ball. E recentemente, o SBT, recentemente assim, né? Faz uns anos já. Antes de você falar dos animes mais recentes, tem um anime que é bem subliminar, bem escondido assim, que eu não sei se vocês assistiram, que é o Let's and Go. Eu acordava todo sábado de manhã pra assistir essa porra, velho, desse anime. Let's and Go. Ele é muito escondido, assim. Eu acho que muita pouca gente assistiu. Era de uns carrinhos, tipo de autorama. Eram dois moleques que eram irmãos. Aí eles, cada um tinha um carrinho e tal. E era tipo uma disputa de autorama, sabe? Só que aquele estilo de anime, né? Então a disputa era aquela dramaticidade e tal. O cara usando uma técnica especial no carrinho. Então, ele é um anime bem antigo, é meio antiguinho até, cara. Pô, eu gostava pra caramba. Eu vou ser sincero que eu não assisti esse anime, não. Não, eu também não assisti, eu sou irmão dele. Que horário desse anime ter visto direito? Eu lembro de flashes quando ele fala, mas eu não lembro de parar e assistir isso. Ou talvez eu achasse muito chato, então não tinha paciência pra assistir. Não, cara, é que eu acordava muito mais cedo que o Vinícius. Então, tipo, esse anime passava às 5h30 da manhã, tá ligado? Não passava num horário humano, tá ligado? Nossa, gente. Do sábado, velho. Ele passava num horário X, sabe? Logo depois de Pega o Pombo, né? Que passava no SBT também. Esse era pra ninguém ver, né? Esse era um anime pra ninguém ver. Assim, vamos preencher o horário, coloca esse anime aí. Eu sei que ninguém vai assistir, mas também a gente não tá ganhando muita coisa com isso. Perdeu, né? Eles podiam vender carrinho de autorama se tivesse feito sucesso. Vai vender pra quem conseguir assistir 5h30 da manhã, só se eu ia comprar, porque 5h30 da manhã tava no 35º sono. Mais recentemente o SBT trouxe Naruto e One Piece, que são dois carros-chefes da Shonen Jump. Naruto já até terminou. Eles trouxeram, né, com uma ideia de tentar trazer algum anime grande. E os dois animes já eram gigantes, assim. Muita gente que acompanha anime já conhecia, já tinha assistido tudo de Naruto, e tanto de Naruto quanto One Piece. Tentaram trazer pra TV aberta, né? Não foi bem, não deu muito resultado. E aí tem uma grande diferença do que acontecia, que a gente tava comentando, a questão da censura. O Naruto e One Piece chegaram com muita censura pra TV aberta, então foi uma experiência bem difícil pra quem tava acompanhando pela primeira vez, né? Verdade, cara, é uma diferença muito brutal, né? O áudio original pro áudio dublado, né? Não, e a censura era foda, cara. Eu acho que era o personagem do Azuma, né? Que ele fumava um cigarro e mudaram pra aquilo, fizeram um recorte altamente tosco ali e ficou com um borrão na boca, né? Pra apagar o cigarro da boca do Azuma, né? Eu acho que tem outro personagem também do One Piece. O Sanji, né? O Sanji do One Piece, que era um pirulito, cara. Aí tiraram um cigarro pra colocar um pirulito. Deu uma parada meio bizarra. Mas assim, eu acho que o que mais contribuiu pra que esses animes não tivessem feito sucesso no SBT, eu acho que é muito mais a época, né? Não porque as crianças de hoje não curtem anime, é porque o anime passou um certo hiato, né, nesse período aí, da década de 2000 até 2010, alguma coisa assim, em que a galera roots mesmo do anime assistia aí pela internet, né, cara? Os episódios de Naruto e tudo mais, né? Não recorria mais ao Bom Dia e Companhia, né, e coisas do gênero pra assistir os animes, né? Verdade. E muito do pessoal que acompanhava anime já pegou mais o costume de acompanhar anime legendado, pra você pegar o áudio original, pra você tentar manter o máximo da história coerente. E pra você trocar um anime legendado, com a história mais ou menos coerente, certinha, pra ver um anime do personagem falando: "E aí, meu amigo, vou te pegar, nossa, ah, eu tô maluco, ah, você vai ver o que eu vou fazer com você, seu bobão", e jogando a kunai, do nada o cara aparece no chão dando risada, é meio X. Mas o que mais pesou, acho que nem foi tanto a dublagem, foi mais a censura, cara, os cortes que fizeram no anime, tá ligado? Essas duas coisas trabalhando juntas. O cara, porque era muito bizarro, porque o Naruto, ele não podia dar um soco na cara de um cara, e ao mesmo tempo, depois passava a Liga da Justiça que o Super-Homem descia o cacete no cara, tá ligado? Então, tipo, era meio que... Você não entendia por que tinha alguns cortes que faziam, que você não entendia por que faziam, né? O único jutsu que Naruto trouxe foi o jutsu da edição do vídeo, né? Porque ia dar um golpe e cortava a cena. Ia dar um golpe e cortava a cena. O jutsu da transição. Eu lembro, eu muito claramente tentar assistir pra ver como tinha ficado, porque já tinha assistido Naruto... acompanhado. Logo no começo tem a fase dos abusos lá, e tem um capítulo que é bem violento e tal, que ele morre, e esse capítulo é totalmente picotado, perde todo sentido nessa versão que eles trouxeram pra TV. Então realmente perde quem não conhecia, ou então a molecadinha que realmente não tinha esse acesso, que eu acho muito difícil, mas alguém que não tinha um acesso, tava assistindo na TV aberta, com certeza não teve a mesma experiência de quem conheceu ali na internet, foi atrás. No boom do fansub, aí já é o boom do fansub, pra gente indo atrás da internet pra assistir, né? Em consideração que não é bem não é culpa do SBT, né? Porque o SBT já pegou assim da Cartoon, né? Então, o SBT não tem muito culpa nisso, né? Ele comprou já o arquivo assim, né? Já comprou o desenho desse jeito. É, comprou o arquivo já no formato padrão americano, né? De censura e tudo mais. Né, que a gente, quando assistia aí, né, pelos fansub da vida aí, a gente assistia in natura, né, cara? Era uma experiência muito grande. Sim. A gente pode ir, o SBT não tem tantos animes assim, mas tem o Dragon Ball, que é bem marcante, o Fly. Mas o segundo grande boom, depois da Manchete, eu acho que o segundo grande boom dos animes acontece na Band. Aí já nos anos 2000. Nos anos 2000 tem a estreia do nosso querido Band Kids. Quem lembra do Band Kids? Eu lembro, cara. Da Kira. E da Kira. E da Kira, a Kira. Quem não lembra da Kira? Maravilha. Ah, poxa. A japinha lá, né, cara? Tem como esquecer, não. No 2000, aquele ali já servia pra muitas coisas. Principalmente na idade que você tinha, né? Não, já servia pra muitas coisas, já. Ali em 2000 começou o Band Kids, um programa que tinha como objetivo passar não só anime, passava animação em geral. Mas ele começou com o carro-chefe era Dragon Ball Z, pela primeira vez que estava sendo exibido ali na Band. Junto com Dragon Ball Z passava Buck, El Hazard e Tenchimuyo. Esses são os animes que passaram ali no começo do Band Kids, logicamente impulsionados por Dragon Ball Z, que foi um... Dragon Ball fez um... trouxe muito sucesso, mas Dragon Ball Z aí sim foi nível Cavaleiro Zodíaco de boom, assim, de pessoas indo atrás e consumindo. Dragon Ball Z. Resplandece ao meu redor, Quando ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai buscar pelo céu azul, E a verdade vai crescer dentro de mim. Como um vulcão que entra em erupção. Vira toda a fúria do dragão. Achará, estará. Não importa o que aconteça, sempre tenho a força e o poder. Achará, estará. Perante o meu coração, sente emoção e tem amor. Versão brasileira Alamo. Explodiu, cara. E foi a primeira vez que eu assisti Dragon Ball Z ali na Band, cara. Foi um choque muito grande, porque eu tava acostumado a assistir o Goku criança ali no SBT, né, cara? Ele ainda... Inclusive, eu acho que nem tinha terminado a saga do Goku criança, né? Que o SBT nunca terminava aqueles 10 episódios que eles tinham pra passar. E de repente vem um Goku adulto já com um filho ali, né, cara? Casado com a Chichi, com aquela trama que ele já era, né, um alienígena, né? Um Saiyajin, não era mais humano. Caraca, começou a transformar toda aquela ideia que tinha de Dragon Ball. Que eu tinha de Dragon Ball, né, com o Goku pequeno, uma coisa muito mais grandiosa, né, cara? E isso me comprou muito, assim, né? Saber que tinha muito mais pano pra manga nessa história. Contar que Dragon Ball Z começou a trazer aquela pegada de um anime mais que apresentava mais perigos, mais riscos, um anime mais sério, que você via direto a Terra sendo invadida por alienígenas que se, sei lá, piscasse o dedo, explodiu o planeta, e vários perigos, então aquilo ali prendeu muito a cabeça de quem assistia. Quem já gostava de Dragon Ball, se apaixonou por Dragon Ball Z. Quando começou a ver o nível de periculosidade das coisas que o Goku enfrentava, a história em si, meu, aí fodeu, aí pegou, não teve jeito. Se transformou muito, cara, o perigo ficou muito mais iminente. É, nesse Dragon Ball Z, cara. Tanto é que no primeiro arco ali, que é o arco do Raditz, o Goku morre, né? Sim, é verdade. Aí começa a putaria das esferas do dragão, né? De ressuscita, morre, ressuscita, morre, ressuscita, morre, que a gente vai conhecer toda a saga do Dragon Ball agora direto. Verdade, né, cara? Isso meio que banalizou, né, a morte e tudo mais. Mas assim, eu ainda sofri bastante com algumas mortes ali. Eu lembro que no primeiro arco, que eu não tava tão acostumado ainda ali, quando, né, o Piccolo morre, tem Shenhan, o Caos, né, naquela luta contra o Nappa, né, os outros Saiyajins lá que vieram derrotar o Dome na Terra. Caraca, foi muito chocante, assim, pra mim, né, cara. É muito foda. E aquela luta também com o Vegeta e tudo mais do Goku, né? Sim, ali quando começa o Dragon Ball Z, a gente já tem uma escala de poder totalmente diferente do que a gente tinha visto, tanto em Dragon Ball como em qualquer outro anime, né? A gente vê seres muito mais poderosos e ali a gente fica muito mais ligado. Eu acho que o Dragon Ball Z foi, pra mim, pô, foi muito marcante que eu assistia, passava com alguma certa frequência, né? A Band também repetiu bastante. E o sucesso que fez, também, assim como Cavaleiro, gerou álbum, revista. Eu consumia muita revista na época, tinha muita revista que falava de Dragon Ball Z, eu lembro bastante Dança para Jovens, não consegui essas revistas. Tinha muito da Herói tinha... Herói também tinha bastante, e eu consumia bastante essas coisas. E era um pseudo-artista também, né? Gostava de tentar desenhar o Goku, nunca saía bonito, mas eu gostava de ficar... Botava aquele papel manteiga por cima da revista, né? Pra pegar o traço. Muito mapa, assim. Nossa. Legal que, junto com o Dragon Ball, você comentou, Vinícius, o Bucky foi um dos desenhos que me impressionou bastante. Assim, eu gostava muito de Bucky. Eu fico perguntando até onde eu posso chegar, os desafios que no caminho eu irei encontrar. Pra enfrentar a vida, nunca pensei que fosse assim. Mas não importa, não há barreiras, vou até o fim. Nunca me esqueço de pegar assim pra ver o primeiro episódio e falar, poxa, legal, um anime novo com um super-herói da justiça, o cara que vai proteger o bem. E o anime simplesmente começa com ele olhando e falando, olha, eu quero que você se foda, eu vou ser o rei do mundo e eu quero que todo mundo se foda, ninguém presta pra nada. Eu falei, caralho, que protagonista é esse? E vai mostrando a evolução dele ao longo do anime, cara, eu achei Bucky muito foda também. Eu achei que você tinha se impressionado com o fato do companheiro dele ser uma bola rosa, né? Com mãos de pesca. Quem nunca quis ter um jibaque? O poder dele, quando ele abria a mão, ele soltava, ele explodia, né? Se eu não me engano, né? Isso mesmo. Aí tinha umas outras habilidades mais avançadas, mas a base da ideia era essa. E eu gostava muito daquele anime, aquele negócio de ter que caçar os monstros e eliminar os monstros lá, tal. E o jeito que o Buck era cuzão e gostava de zoar com todo mundo, eu acabei me apegando com ele. Achei ele um protagonista da hora, assim. Filha da puta, mas da hora ao mesmo tempo. E, puta, me diverti muito vendo aquele anime, cara. Achava muito foda. No primeiro ano de Band Kids, o programa tinha 4 horas de exibição, então ele ficava a tarde inteira literalmente passando anime. Ele não passava só os animes, ele passava os desenhos americanos também. Passava aquele O Mago, não sei se vocês lembram. Que era, passava o Dragonflies, cara, eu me amarrava no Dragonflies. É, tinha uns desenhos americanos também. Que eles... Sonhava em ter aquele brinquedo maldito quando conseguiam ver que era uma merda alucinante e... Enfim. Assistia também aquele Tenchimuyo, né? Que era muito mais zero, né? Muito mais desenho. Os dias são horas, horas, minutos. O tempo é curto, vamos curtir o amor. É infinito, o amor é tão bonito. Vamos viver o que há pra viver, viver o amor. Me abrace, me beije, o tempo não para. A felicidade se vive. O Tenchimuyo era uma quebra interessante, né, do que a gente tava assistindo ali, né? Ele tinha sua dose de ação ali, mas pouca, né? É, ele se preocupava muito mais em colocar uns ângulos forçadíssimos lá debaixo da saia da menina lá, que era alienígena, né? A loirinha alienígena, realmente. Uma coisa que me deixava bravo com aquele anime é que, tipo assim, todo episódio eu pensava que em algum momento ele ia namorar com alguma daquelas personagens. E ele nunca pegava ninguém. E eu ficava naquela, pô, e aí? Você vai namorar com alguém? Você vai casar com alguém? Alguma coisa vai acontecer? Alguém vai morrer? Alguém vai pra algum lugar? E, cara, aquele anime ele era bem confuso, viu? O que mais me impressionava é que eu não entendia nada daquele anime. Não entendia nada. Uma hora ele tava no espaço, uma hora ele tava na Terra, uma hora ele tava na universidade. Falei, porra, isso. Não tô entendendo nada. Aí depois eu... Aparentemente, pelo que eu pesquisei, são vários animes, né? São 3 animes ali da Tenchimuyo que passaram ali, porque também tem várias séries, né? Com o mesmo personagem. Mas mesmo assim, não faz sentido. Cara, um dos grandes méritos do Band Kids não foi só de resgatar esse sentimento de você passar a tarde vendo animações, vendo animes, né? Que é uma coisa que ficou perdida lá na Rede Manchete e tudo mais, né? E conseguiu resgatar levemente esse espírito com Dragon Ball Z e esses outros animes em menor escala, né? Mas assim, o outro mérito importante foi deles terem... Na verdade, reprisaram também, né? Mas reprisaram bem menos, né? Eles conseguiam passar os episódios, principalmente Dragon Ball Z, com muito mais linearidade. Eu lembro que da saga ali do... A primeira saga do Dragon Ball Z, eu acho que foi até o Freeza, né? Se eu não me engano. Eles foram bem longe do Freeza. Eles não chegaram a terminar o Freeza, eles começaram de novo, mas eles foram bem longe. Isso realmente foi um mérito deles. Eles mandaram bala nos capítulos que eles tinham. Talvez eles nem tivessem os capítulos ali da final da saga do Freeza quando realmente eles chegaram lá. É, mas o, por exemplo, a fase do céu, ela passou total, sabe? Do começo ao fim, cara. Eu acho que o pacote já vinha fechado com a saga toda, né? Nessa vez. É. Né? Uhum. Que a do céu realmente foi ali dos androides ali, né? Até o finalzão mesmo lá. Parou quando ia começar o do Majin Buu, né? Sim, aí o do Majin Buu foi pra Globo, né? A Globo tomou pra ela, posse. É, um outro anime que lembrou muito e que eu sempre odiei muito é o El Hazard, cara. El Hazard, versão brasileira do Glavio, São Paulo. Quero é te abraçar. Tenho lua travante para nos guiar. Vamos para a terra desconhecida. As aventuras que nós vamos ter, a tudo poderá acontecer. Nós vamos hoje mudar de vida. Em um mundo assim tão confuso. Assim tão confuso. Nós vamos viver juntos aí. eu nunca gostei desse anime. Até hoje eu não sei a história direito desse anime, mas eu nunca gostei, cara. Isso era chatinho. Se não me engano, chegou a passar Slayers também. Tem uma das aberturas mais legais que tinha ali, daqueles animes do Band Kids, mas era só a abertura mesmo. O resto do anime era meio sem sentido também. Também era uma questão de... O personagem ia pro outro mundo e também tinha as meninas que teoricamente gostavam dele, estavam ao redor dele. Era um anime bem parecido e no estilo do Tenchimui. Mas foi um anime que eles usaram mais pra colocar ali na grade. Deve ter comprado num pacote, mandou bala também ali. Que tava... É o que eles tinham, eles passaram junto, entendeu? Junto com os... pra preencher o horário, mais ou menos. Não fez um sucesso tão grande, as pessoas não comentavam assim. Mesmo porque tava passando do lado de Dragon Ball e ia ser bem difícil isso acontecer. Não lembro se foi na mesma época, mas chegou a passar Slayers também na Band então, Kids. Então, aí vai ter uma quebra. É, o Band Kids, ele foi até 2003 ali, aí a Globo comprou o Dragon Ball Z fase Majin Buu, então quebrou a perna da Band, né? Aí o anime, o Dragon Ball migrou pra Globo, e depois Slayers era um anime que era muito pedido pelos fãs quando começou o Band Kids pra entrar na grade. Ele só foi ser adquirido pela Band em 2003, então ele foi exibido em 2004 pela Band, mas não foi muito bem. Também ele era exibido isolado, só passava ele. Aí depois a Band tentou trazer de volta o Band Kids com aquele Ki, que passava só Cavaleiros do Zodíaco, não sei se vocês lembram disso. Pô, assisti demais, velho. Eu tava tipo na oitava, primeiro ano, eu chegava do almoço e eu ver Cavaleiros. Cavaleiros é muito foda, velho. Eu lembro que eu via muito na Band os filmes de anime que passavam de noite lá, né, cara? Que acho que eles também investiram um pouquinho nisso, né? É, o Akira é o maior representante desse, né? O Akira, aquele A Lenda do Demônio também, né? Puta que pariu, A Lenda do Demônio, velho. Eu pensei que ia ser o primeiro hentai que eu ia ver e ser feliz. O nego começou a destroçar as pessoas no meio. Eu falei, que porra de anime é esse? Caraca, era macabro aquele... Bem chocante realmente, cara, mas uma das poucas que passaram esses tipos de produções, assim, orientais, né? Sim. E sim. Como o horário nobre dos seus filmes, né? Filme que eles fossem passar no horário nobre, eles passam as animações. Entenda horário nobre, aquele horário antes do Cine Privé no sábado, né? É o horário da Braband, é o horário nobre. Tem muita gente esperando pra ver a programação lá. Pode ter certeza que muita gente assistiu porque tava esperando o próximo episódio. O próximo programa que ia entrar no ar. Eu comentei, o Dragon Ball Z migrou na Rede Globo de televisão. E a Rede Globo de televisão também foi um canal que investiu bastante em anime. E ali o Dragon Ball Z, pô, muita gente migrou pra assistir Dragon Ball Z na fase Majin Buu na Globo. A Globo exibiu, além do Dragon Ball Z, exibiu o Dragon Ball GT e outra série de animes. Eles exibiram bastante anime também. Na TV Globinho de sábado passava, às vezes, os filmes do Dragon Ball também. Era até recorrente que passava, né? Bastante, né? Eles viram essa brecha aí, né? De uma coisa que tava dando lucro pra Band, né? Eles se lembraram do vacilo que eles deram com os animes da Rede Manchete. Não deram mais mole, né? Foram lá e tomou tudo lá da Band, né? Principalmente Dragon Ball. Ah, é verdade. Com certeza eles viram que eles estavam precisando dessa mídia. E lembrando, a Record, ela teve um grande sucesso de anime, talvez, com certeza, o grande sucesso de anime que eles passaram foi Pokémon. E tinha os animes que, assim como eu comentei, na Manchete tinha aqueles animes que eram mais ou menos o mesmo padrão do Cavaleiros do Zodíaco, também existiam os animes da época que eram mais ou menos o mesmo padrão. E a Globo tinha o Monster Rancher. Vocês lembram de Monster Rancher? Claro. Eu gostava, cara. Monster Rancher era legal. É legal. E Digimon, né? Calma aí, cara. Monster Rancher era legal, cara, porque era aquele padrãozinho de ter um monte de monstro também, de bichinhos e tal. É, Pokémon a gente nem tá discutindo muito, porque, cara, e apesar, a gente falou muito sobre Pokémon nosso no Anime Quest, né, no podcast que a gente gravou recentemente. Mas ele foi um fenômeno, cara, do nível do Dragon Ball e do Cavaleiros aqui no Brasil, sabe? Não só no Brasil, no mundo inteiro, né, cara? Meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer bem vencer o mal. vou ser sincero, cara, eu passei a conhecer Record devido a Pokémon, aquela época que Record, eu realmente não parava a televisão nesse canal, eu só fui começar a parar, né, quando teve o Pokémon lá, né, e que chamou atenção, que acabava assistindo lá o programa da Eliana, né, inclusive tem um ódio daquele Chiquinho até hoje, né. Assistindo com a porra lá pra poder assistir Pokémon, mas realmente marcou uma época muito grande aí, no nível dos grandes animes aí da história. Tinha que ficar aguentando aquelas piadas sem graça, né? Não sei quanto tempo pra poder assistir o Pokémon. Exatamente. Pô, é de banana, cara. Tinha que aguentar toda a tortura pra depois o Ash jogando os Pokémon fora. Mas o Pokémon, eu acho que ele tá muito atrelado aos jogos. Pô, não... eu gostava do anime, mas eu não achava tão. Eu, tipo, não sei, eu acho que tava muito mais atrelado ao jogo. Eu tinha vontade de jogar no Game Boy, jogar o jogo do Pokémon atrelado ao anime que você estava jogando. Acho que o fenômeno foi muito mais do que isso, o anime. Eu acho que tá um pouquinho diferente do fenômeno Cavaleiros Dragon Ball, que era só o anime. Tinha, lógico, a gente consumia boneco, figuras e tal, mas o jogo também pesou muito. Tem desde a gênese dessa época dos animes no Brasil aqui, o lado comercial de brinquedos infantis sempre teve muito atrelado com esses lançamentos, né? Eu acho que no próprio Cavaleiro do Zodíaco, a primeira leva que foi vendida pra Manchete foi até de forma gratuita, porque a Toei estava muito mais interessada na venda dos bonecos aqui no Brasil do que, na verdade, não, na audiência do desenho e tudo mais assim. Tava muito mais cuidado com isso. Foi bem isso, Daniel. Depois eles ficaram até impressionados com o sucesso que fez. Não esperavam mesmo que acontecesse. Exatamente. Depois a Manchete se viu obrigada a comprar aqueles demais episódios que a gente já falou aqui anteriormente, né? Que sempre repetia aquela fase inicial que era que foi ganha pela Manchete. Mas assim, essa parte mercadológica sempre teve muito na gênese desse lance do anime aqui no Brasil. Eu acho que o Pokémon é o que representa mais isso, né? Porque o Pokémon, até lá no Japão, foi criado para vender os jogos, né, cara? Sim, aí é um anime criado pra vender, né? Exatamente. É um anime que foi criado pra vender o jogo, né? Diferente das obras originais, que foram criadas como obras originais, e paralelamente a gente criou criaram seus produtos pra vender, né? Óbvio. Mas o Pokémon, o anime foi criado pelo produto, que era o game. Exatamente. E vendeu igual água, né, cara? Porque não só dos Game Boy, né? Como... demais. Quem tinha um Game Boy era um status diferente quando chegava na escola. Muito perfeitamente disso. Eu tinha que me contentar com o meu Tazo, né? Que eu não era rico, não tinha um Game Boy, mas eu tinha uns Tazos lá do Elma Chips que eu colecionava. E tinha os Pokémons lá. Tinha um jogo de Pokémon que era o de... era o... a gente chama de Border Game hoje, mas era um jogo de tabuleiro do Pokémon, né? Ele era sensacional. Não sei se vocês lembram, cara. Pra mim, ali era o status máximo. Eu sempre tive vontade de jogar essa porra e nunca consegui. Eu nem me lembro da cara do jogo, mas eu sei que eu sempre tive vontade de jogar. A capa era o Ash, o Pikachu e todos os pokémons atrás dele, no fundo azul, cara. Eu me lembro muito claro a caixa do jogo, mas não lembro do jogo. Acho que eu nunca joguei esse jogo e sempre tive vontade de jogar, cara. Caraca, Pokémon, eu me lembro muito que foi meu primeiro investimento aleatório na escola foi Pokémon, porque eu, na época que começou o boom do anime e tinha muito do pessoal com Game Boy e tal, eu abri uma empresa de treinamento Pokémon pra conseguir jogar o Game Boy dos outros. Eu falava, olha, seus Pokémons estão fracos, esse Caterpie não vai evoluir, e eu acho que seu Pokémon de fogo não tá legal. Se você quiser, eu monto uma equipe pra você, te dou tudo evoluído, você pode ficar tranquilo, só que você vai precisar me emprestar o Game Boy. Aí eu tomava o Game Boy do povo, zerava o jogo e devolvia. Empreendedorismo, né, Nath? Isso que... porra, tá enraizado, né? Desde aquela época. Esse é o verdadeiro treinador, velho. Fui. Muito melhor do que o Ash, né, cara? Por sinal. Com certeza. Não precisa de muito esforço pra ser melhor que o Ash. Legal que, além da questão dos jogos, cara, quantos produtos a gente não viu no mercado com o nome Pokémon, cara? Eu lembro que tinha o Guaraná, não sei que Guaraná que era, que tinha... tipo, as pokebolinhas grudadas Antártica. Em cima. Antártica, velho. Os caras faziam as pokebolas. Sim, em qualquer loja de R$1,99 tinha pokebolinha vendendo. Chaveirinho. Nossa, cara, tinha muito material. Tanto é que Pokémon virou sinônimo pra qualquer coisa que se remetia a um desenho, né? Sentido que tinha, né, referência a um desenho. Foi aquele Pokémon ali. Até o Tamagotchi, que é aquele brinquedo que tinha no reloginho, né? Aquele bichinho que a gente tinha que criar. Ficou, ah, dá esse Pokémon aí. Tem que ficar ali na campo do dia. Tudo mais. Virou uma gíria, né? Meio que nem outra. Jiraya, por exemplo, que também é uma coisa que falam bastante pra ninjas em geral. Assim, o cara é ninja, o cara só qualquer coisa é um Jiraiya. Você falou que virou gíria, virou mesmo, né? Que às vezes você pegava um menino meio estranho e aí a pessoa fala, pô, aquele maluco ele parece um Pokémon. É, exatamente, falam bastante. Né? Até hoje. Hoje. Pelo menos aqui em São Paulo falam bastante ainda, não perdeu esse costume. Não, fora que isso tá vivo até hoje, tu viu aí que Pokémon GO foi lançado aí recentemente e foi a febre que foi aí, né? Vários marmanjos andando aí. É recente, eu não me orgulho muito disso, mas eu ficava andando de carro na rua aí, tentando ter coisa. Fica tranquilo, depois muita gente fazia isso. Eu não queria ficar andando, né? Mas eu não queria ficar andando, que ninguém queria que ninguém me visse, né? Mas de carro eu fazia. Nessa época você definia o status da pessoa, se ela, além de ter um Game Boy, além de ter a fita do Pokémon, ainda tinha um cabo Link pra poder batalhar ou fazer troca. Aí o cara era ostentação. Não, cabo Link já era outro nível. Cabo Link já era hard. Status demais. Hack seu site. Se o cara tinha um cabo Link, quer dizer que ele convivia com outras pessoas que tinham Game Boy, cara. É só? Você quer mais status que isso? Outro nível de sociedade, com certeza. É, o Pokémon com certeza é um fenômeno até hoje. Anime, assim, o pessoal continua assistindo, mas de game, o pessoal consome muito. Quando toda hora que vai sair um Pokémon novo, pô, todo mundo fica em cima vendo notícia. Quando o jogo sai, vende muito, mesmo porque os jogos são bons realmente, né? Eles continuam produzindo jogos bons e o pessoal consome, né? Então vai continuar aí e, pô, é muito, muito nítido e muito viva a memória do boom que o Pokémon teve. É, só falando daqueles animes, eu falei do Monster Rancher que passou na Globo, também tinha um anime que não era necessariamente monstros, mas eram você controlar algum tipo de... No caso seriam robôs, né? Que eram Medabots, que passou na Globo também. Medabots! Distribuição Fox Films. Vai começar a sair da luta e até cair. Vamos, Medabot. Não perca o controle e ao topo vamos subir. Mais força, mais força. Não, Medabots era muito louco, velho. Passava sábado, cara. Pra começar pela própria música, né? Que aquela berreira lá. Medabots! Era muito legal, cara. Puta, os robôs eram muito... O design dos robôs era muito legal, cara. Mas eu acho que isso mostra, exemplifica bem que o Pokémon foi a gota d'água da Globo, assim. Tipo assim, perderam o Pokémon, a Record pegou o Pokémon, a gente não pode mais dar esse mole, entendeu? A gente tem que pegar tudo o que for, assim, sucesso pra poder manter uma audiência aqui da nossa manhã que estavam perdendo pra todo mundo, cara. Estavam perdendo aí pra Record já, né, com a Eliana. Estavam perdendo pra SBT, que sempre ganhou da Globo de manhã, né? E depois que eles perderam Pokémon, né? E viram que, cara, a gente não pode dar mais esse mole. E começou a comprar vários animes aí com a mesma proposta do Pokémon, né? Como a gente já falou aqui, esse Monster Hunter, o Medabots e tudo mais, né? Que depois só foram acertar com aquele, né? Compraram o melhor, que é o Digimon, cara. Para seu mundo salvar, juntos. Eu me lembro que eles anunciavam falando assim, que era um... Era... Eles anunciavam de uma maneira, tipo, como se ele fosse melhor que o Pokémon, tá ligado? Isso é... Eu me lembro que eles fizeram uma puta propaganda em cima do Digimon. Eu lembro das vinhetas que eles faziam, que, por exemplo, mostrava o Agumon, aí girava e devolvia pra Greymon. Aí falava, ah, daqui a 5 dias, não perca, é uma novidade, não sei o que lá. Aí você fala, pô, que é isso, velho? Eu me lembro que foi na mesma época que surgiu o Teletubbies, que eles começaram a passar o Teletubbies. Então, eu me lembro muito bem que, tipo, eu estudava de manhã, né? Então eu assistia Digimon só nas férias, né? Então, tinha que esperar a porra do Teletubbies acabar, aquela viagem psicodélica, pra começar o Digimon, cara. E, cara, o Digimon Adventure é um puta anime, velho. Cara, eu vou te falar, na minha lembrança, tem outra coisa que eu tinha que esperar acabar pra poder assistir o Digimon, cara. Tinha umas historinhas lá de Dan Angélica em Bambuluá, cara, que era de mano. Era de fugir. Cara, eu tinha que esperar isso acabar pra poder assistir o Digimon. Inclusive, até na entrada do Digimon tinha aquela vinhetinha lá que a Angélica cantava música também, né? Eu tinha que engolir a Angélica em tudo quanto era. Lá em... Tinha que engolir os Cavaleiros do Futuro pra depois assistir. Senhor do Bem, né? Senhor do Mal lá. Puta que o pariu, cara. Legal que Digimon foi uma quebra porque Pokémon entrou, teve todo aquele boom. Só que você acompanhava batalhas mais fofinhas, entre aspas, tem todo aquele elemento do protagonista, de ganhar insígnias, de capturar, de evoluir, de como cuidar bem do seu Pokémon. E, sabe, coisinha fofinha, bichinho fofinho, um fala pica, o outro fala não sei o que lá. Pra um anime de monstros, onde tem um grupo de crianças num lugar onde eles podem morrer a qualquer momento, e você tem monstrinhos fofinhos que viram dragões demoníacos com asas rasgadas, braço de metal que atira míssil pela teta. Puta que pariu! Que quebra grande foi. Assim, ela tinha uma trama um pouco mais dramática, né, no Digimon, né? O Pokémon era um Pokémon muito mais infantil, né? Tirando no mérito. O Digimon, ele tinha uma história, né, cara? É, o Digimon tinha uma história. Eu, como anime em si, eu tinha mais assistido o Digimon, né? Porque o Pokémon era muito que lance do Oeste, vivendo suas aventuras ali e tudo mais, né? Ou estou vivendo como aonde a vida me levar, né, o Oeste. É, tipo. Mas no Digimon tinha essa trama, que a galera tava querendo fugir lá do mundo digital, né? O cara que infectava os outros Digimons, transformavam, né, os monstrinhos em criaturas do mal e tudo mais assim. E as semelhanças eram bem claras, né? Inclusive, não só pelos monstros, mas até pelas evoluções, né? Porque no Pokémon, os monstrinhos evoluíam para uma forma mais avançada. E no Digimon tinha essa parada aí, né? O Digimon, não sei o que, Digivolve para... Aí crescia, né? O legal é que o Digimon linkou a ideia da evolução com meio que o espírito, a atitude do personagem que acompanhava o Digimon. Então um tinha que ser coragem, outro era amizade, outro representava não sei o que lá. E um episódio que me marcou muito foi quando o Tai... Numa das etapas lá que eles estavam enfrentando o Etemon e outros Digimons líderes lá. E o Tai começou a forçar tanto o Agumon a desenvolver... Que ele desenvolveu, só que ele se transformou em um Digimon das Trevas. Porque ele não foi levado a desenvolver a partir da coragem, de sentimentos bons. Foi a partir de sentimentos ruins. Então teve um puta de um apelo emocional do Tai se arrependendo do que fez. Chorando lá, sofrendo por causa do que ele transformou o Agumon. Você tem o capítulo do Patamon desenvolvendo, que chegou a morrer, se sacrificou pelos amigos. Então você tem essa questão da temática infantil, mas também você tem todo um peso completamente diferente. Você tem o Matt ficando do mal do nada e fugindo com o Agumon pro lado e brigando com o Tai depois. E, meu, muita coisa. E uma outra coisa também que é interessante era que os vilões, eles eram perigosos, realmente, sabe? O Etemon, por exemplo, porra, aquele macaco, você tinha medo dele como um vilão, sabe? Por sinal, os vilões do Digimon, eles matavam outros Digimons. Você viu eles matando. Porra, teve episódio que eles foram ajudados por uma baleia gigante lá chamada Wamon. E num outro episódio, o cara foi lá e matou ela. E, tipo, você vê ela morrendo na frente deles. Você vê ele sofrendo com essa perca, é foda. Eu acho que o Daniel e o nosso Ivaldo gostam um pouquinho de Digimon, né? Assim, pouca coisa. Marcou minha vida, cara. Ah, só vou falar uma coisa aqui que ficou marcada com o Digimon, são os golpes dos Digimons lá, que era muito bizarro, cara. Bafo de pimenta, torpedo arpão. É muito louco, cara. Aí eu já não sei se é tradução ou se realmente é, mas eu acho que deve ser realmente aquilo ali, né? A tradução deve ser meio que literal. O Agumon cuspia a bolinha de fogo e falava: chama, neném! E o Digimon foi um grande sucesso, né? O Digimon Adventure fez bastante sucesso. Os outros Digimons param na Globo também. também. Aí eu já não lembro quais exatamente, mas o Digimon Adventure 2, Digimon Frontier, Digimon Tamers. Até o Digimon 4. O Savers passou, né? Passou mais pra frente, mas passou também. Até o Cross Wars acho que passou também. E também passaram dos canais fechados, Cartoon Network, mas enfim. É, o Digimon Adventure com certeza foi o maior sucesso deles. E aí, a partir daí também acho que a Globo monopolizou um pouco os animes, até ter aquela quebra lá com o Naruto no SBT, né? Porque a Globo realmente, peraí, esse mercado aqui eu vou tomar conta e ninguém podia competir com ela no poder aquisitivo, né? Dos direitos, aí dominou tudo. Inclusive, eu acho que teve mais um anime muito bom que passou na Globo, que é o Samurai X, né? Porra. Exato. Tem mais algum, o Samurai X, com certeza. Samurai X passou Inuyasha na Globo, passou Sakura Card Captors também, é um anime que todo mundo lembra, assim, com nostalgia. Então, três animes grandes que passaram na Globo. O Samurai X, com certeza, pra mim, é um dos meus mangás preferidos. E o anime eu gostava também. Muito bom também. Outro que marcou muito, muito na Globo, pelo menos pra mim, eu me lembro e gostava muito, foi o Shaman King, velho. Marcou bastante, Valdo. O Shaman King, ele é um anime que estreou primeiro na... Depois foi pra Globo. Ele realmente chegou a passar na Globo. Ele é bem diferente do mangá, e o mangá, pra quem acompanha, lembra que tem todo aquele problema, que não tem final, depois foi relançado. Mas Shaman King era bem legal, eu gostava bastante também. Mas eu acho que um grande sucesso da Globo é... tirando Digimon e Dragon Ball, foi Yu-Gi-Oh! Sua vez! Yu-Gi-Oh! Vocês gostavam de Yu-Gi-Oh? Pra caralho, velho. Que anime foda pra caralho. Ah, cara, todo mundo. Tipo, foi uma febre também. Principalmente pela venda das cartinhas na banca de jornal, né? Esse sim, muita gente foi contra porque era do capeta. Esse sim, esse eu vi que era na TV falando que gente acordava morta porque dormia em cima da carta. Era um negócio bem complicado. Gilberto Barros, por sinal. Eu tenho medo da carta do inseto comedor lá, até hoje, cara. Mas é engraçado, se você jogar no YouTube hoje mesmo, joga assim, tipo, Pastor Yu-Gi-Oh, tá ligado? Cara, tem uns vídeos que é muito engraçado, porque o cara, ele vai pegando as cartas, vai vendo, aí ele fala assim, ó, um inseto com olho vermelho, demônio. Ó, um dragão com olho azul, demônio. É um cara com a espada, demônio. Tudo é demônio, tá ligado? É muito uma quebra, né? É foi quase mesmo, cara. Foi uma queda muito grande. Porque mudou toda a dinâmica ali do que a gente tava acostumado, né, cara? Peraí, não era mais nem personagens humanos que lutavam e nem monstrinhos que lutavam. Era uma carta que tu colocava ali naquele aparato tecnológico e se transformava numa projeção holográfica ali, né? Que inclusive tinha consequências que não pareciam ser nada holográficas, né? No anime e tudo mais. E tinha aquele lance do Enigma do Milênio correlacionando, né, esse lance do jogo do Yu-Gi-Oh! Com uma situação milenar do Egito. Todo cheio de simbolismos, né? Quem cada um interpreta do seu jeito, né? Esses pastores, por exemplo, se interpretavam da pior maneira possível, né? É do demônio. Quem conhece a parte do demônio. Eu não sei se era nacional, mas eu não sei se chegou aí no Rio de Janeiro. Aquelas cartinhas que a gente colecionava comprando na banca, né? Porque tem as cartas originais, né? Mas como somos pobres, a gente não tinha dinheiro pra comprar as cartas originais, né? E comprava as cartas paralelas que vendiam na banca de jornal, que eram umas cartinhas pequenas, assim, de Yu-Gi-Oh! Com traduções totalmente bizarras e sem sentido, mas a gente comprava... Era a melhor coisa que tinha, cara. Mas aqui em São Paulo a gente comprava muito. Pra você ter uma ideia, nós éramos duelistas, só que a gente jogava com as cartinhas da banca de jornal. E o duelo era mais ou menos assim: você pegava uma carta armadilha, ativava contra um monstro aleatório do seu oponente, só que a carta nacional que vendia, pelo menos aqui em São Paulo, a tradução era assim: esta carta, eles, ela, destrói eles, não, sempre que, para baixo eles, agora ela. E aí, o que você vai fazer com isso? Cara, é um verdadeiro enigma, né? Eu essa carta faz puta merda. Eu lembro que aqui também vendia na banca de jornal, assim, né, e tudo mais. Porque realmente era muito caro, né, que vendia lá em lojas, né, oficiais que vendiam brinquedos, né, licenciados e tudo mais. Era muito caro. E vendia nessas bancas de jornais, sim. É, eu lembro que eu não cheguei a jogar tanto, assim. O jogo do Yu-Gi-Oh! Já pegou numa época que eu não tinha tanto espaço, assim, na minha vida. Mas, cara, que eu lembro de ter assistido a primeira parte do desenho, cara, e foi bem legal. E acompanhei a repercussão que rolou, sim. E o Yu-Gi-Oh! Também começou a evoluir pra outros tipos de história, né? Eu acho que teve, eu acho que mais algumas temporadas que foi evoluindo, né? Foi impulsionando aí a história, né? Yu-Gi-Oh! Teve bastante coisa também. Assim, não chegou a passar na Globo, acho que passou mais um Yu-Gi-Oh! Não sei qual. Não sei se é o GX. Na Globo, de início, passou o Yu-Gi-Oh! Que a gente conheceu. Aí depois que o... Isso, depois que o Gilberto Baus fez aquela merda lá de falar aquele monte de besteira. Pô, Leo. O Ministério da Justiça falou que o anime era impróprio. Aí no ano seguinte o anime foi retirado. Isso aconteceu com o Yu-Gi-Oh! E eu ia até te falar antes, Vinícius, eu acabei esquecendo. E Inuyasha também não foi muito longe, porque o Ministério também caiu em cima e falou que Inuyasha era completamente impróprio pra menores. Tudo bem, porque Inuyasha era muito chato, né? Não sei se vocês achavam, eu acho. Pois é, eu não tô lembrando muito bem da trama do Inuyasha. Era uma pessoa que voltava ao passado, né? E começava a se envolver no Japão feudal, né? Que tinha esse Inuyasha. É, exatamente. Menina que voltava ao passado, né? Não gostava muito. Eu também não tinha que entender muito, não. Aí não chegaram os outros também, Valdo. Aí acabou ferrando, né, com os que já passavam, né? Assim, daí começou a passar um monte de anime bizarro, aleatório, umas coisas lá que, sinceramente... Eu lembro que teve uma época que começou a passar, pô, Shinzo, eu odiava aquele anime. A gente teve... Shinzo, cara? Pô, você não gostava do Shinzo, cara? Horrível aquilo ali, velho. Que animação grotesca. Passava Super Pig. Outro anime que eu nunca entendi na minha vida, Super Pig. Também não. Passava... Putz, tinha outro que passava também. Quem não lembra de Beyblade? Levanta outra vez. É Beyblade. Pra começar, temos que girar. Qual que vai ganhar? Vamos apostar. Vamos lá, tá no sangue. Nossa gangue vai com tudo pra vencer. É Beyblade. Beyblade. Beyblade, não, Beyblade. Beyblade também foi um anime que fez um barulhinho também pela venda da arena e das Beyblades, né? Que eram peões, né? Vamos ser sérios. Peões com alguma frescurinha. E eu vou ser sincero, eu não gostava do anime. Eu falava, nossa, que anime idiota, isso aqui é uma porcaria. Agora, a primeira vez que eu peguei um peão e falei, let it rip! E o bicho faísca no chão, eu falei, fudeu, Beyblade é top. É um peão meio nutelado, assim, né? Porque tu tem. Exatamente. Tem uma correia ali pra tu puxar e rodar, né? E... Mas eu lembro mais do Beyblade, que isso também se tornou gíria com uma coisa que deu errado, assim, né? Ih, cara, se não sei, deu Beyblade, hein? Não sei se vocês lembram disso, né? Falavam mesmo, né? Aqui no Rio, principalmente, né? Ih, rapaz, esse negócio aí vai dar errado, né? Vai dar Beyblade esse negócio aí. Ai, cara, puta, eu nunca gostei muito, não, cara. Nunca gostei do desenho, nunca tive uma Beyblade pra brincar, assim, pra. Então meio que passou batido por mim, cara. Não era brinquedo não, cara. Estourei o balde de uma tia minha com a Beyblade lá. Soltou especial e saiu estourando um monte de balde lá no quintal. Era violento aquilo ali. Você comprou uma do Japão diretamente, né? Só pode, cara. Agora anime bom que passava na Globo era Hantaro, cara. Hantaro vem aí. Hantaro, estamos juntos, conseguimos. Só o seu fone. Gente, meu ha-ha. Vamos ajudar a amiga Laura. Ha-ha-ha. O nosso prazer. Se ela for pra escola, vem pro clube conversar. Mas se ela se enrola, o silêncio é pra ajudar. Se ligar no gato para ele não te jantar. Mas se ficarmos juntos, ele vai se ferrar. Banda Aurélio e Tureco. Sou seu fã. Soninho, Biju, Fofuxo. Meu ha-ha. Maurício, chefe Jingle. Cantarou. É o nosso prazer. Me desculpe, agora eu tenho que trabalhar. Cantarou. Cantarou vai te ajudar. Cantarou. E Jesus pra te alegrar. Puta, velho, eu gostava muito de Hantaro, velho. Da hora que ela fuma. Eu assistia sábado de manhã, cara, também. Depois de Let's and Go, cara. Falando em músicas marcantes, né? Tem Hantaro. Sim, também. ele era um anime, tipo, mano. Era um anime mais fofo que existe, né, cara? Realmente não tinha nada demais. Eram uns hamsters fazendo a vida deles lá. Hantaro era aquele anime que você ouvia falar e olhava assim e falava: cara, eu não vou perder meu tempo, eu sou muito macho, eu não vou assistir um anime de um monte de hamsterzinho. Se você assistisse um episódio, fudeu, você ia querer ver tudo. É, cara, porque eu assistia o Hantaro e depois passava o Medabots. Era essa sequência que tinha, tá ligado? E eu sempre assisti o Hantaro também, velho. A Globo também passou bastante coisa, né? Só porque a gente comentou, tô lembrando. É bastante. Tem mais animes com certeza que a gente não lembrou aqui. Também de trazer novamente os animes para a TV aberta aconteceu na Rede TV. Não sei se vocês lembram que eles abriram, acho que chamava Anime Kids o nome do bloco. Ele estreou em 2006 e ele passou o Capitã Tsubasa, que era uma nova animação, que chama Capitã Tsubasa Road to 2002, que é 2002, né, a Copa do Mundo. Passou o Fullmetal Alchemist, que é a primeira animação, não, 2004, se não me engano, e Hunter x Hunter. Que eles passaram Hunter x Hunter e Beautiful Joy. Esses quatro animes a RedeTV trouxe também, tentando fazer um pacote ali novo e trazer novamente os animes pra TV aberta. O Beautiful Joy eu lembro dele na Globo, por um tempo. Não sei se ele passou por pouco tempo, mas eu lembro do Beautiful. Não, não obtive dados sobre, mas pode ter passado. Não sei te dar certeza. Mas eu cheguei a assistir sim o Hunter x Hunter e o Fullmetal pela RedeTV. Assim, Fullmetal eu já tinha assisti, mas tava passando. O Hunter x Hunter, não. Hunter x Hunter eu comecei a assistir mesmo pela RedeTV. Depois fui atrás de assistir na internet. Mas foi uma tentativa, né? Também não deu certo e também não deu problema. O Hunter vs Hunter que... É Hunter x Hunter. Eu sempre falei Hunter vs Hunter. É, mas eu também falo toda hora Hunter vs Hunter. É automático. O Hunter x Hunter, que é um anime de produção do próprio criador do Yu Hakusho, né? Na verdade, o mangá, né? Foi da criação. Sim, o mangá do Togashi. Isso, exatamente, né? E assim, apesar de não ter feito muito sucesso na TV aberta no Brasil, é um anime que teve um certo sucesso aí nas vias. O sucesso, o Hunter x Hunter não fez um sucesso grande no Brasil, realmente. Mas, assim, o mangá dele e no Japão, ele é uma coisa absurda. Com certeza é um dos animes mais queridos. Tanto que o cara tá em ato aí há 300 anos do mangá, né? E mesmo assim as pessoas continuam consumindo que nem loucas quando ele lança um capítulo novo dessa coisa. É engraçado que ele deu uma entrevista recente, ele falou que não sabia o que ia expirar primeiro, ele ou o Hunter x Hunter. Vai dar uma raiva, né? Ainda bem que eu não leio o mangá, porque senão ele ficou muito bravo. Qual o George R.R. Martin com Game of Thrones? Mais ou menos isso, ele é o de mangás. Essa tentativa da RedeTV não durou muito tempo, mas eles chegaram a passar esses animes aí. Talvez porque eu acho que depois que tem a possibilidade de você baixar o anime, você já teve o acesso posterior, uma coisa que a gente tava comentando com o Naruto e com o One Piece no SBT é a mesma coisa aqui pra RedeTV, né? As pessoas, muita gente que consumia essa mídia de anime já devia ter assistido, as outras pessoas também, às vezes, não se interessaram tanto. Sim, fica uma disputa meio que desigual, né? Porque você tem uma possibilidade de baixar ou ver de alguma outra forma, Poxa, é bem mais fácil você pegar pra assistir na hora que você quiser, ou na hora que você pode, do que parar e puxar a televisão naquele horário pré-determinado pra você assistir tal anime, né, tal produção. Isso acho que vai nortear as produções que temos hoje em dia também, né, com esse nosso do streaming, com a TV aberta, né, essa disputa que tem, né, você, né, você depara muito mais a uma situação, né, que você escolhe o que você vai colocar na televisão do que ao contrário, né. Total isso, cara. Eu pego na época que eu já era amigo do Vinícius Everton, e a gente assistiu os animes na TV, beleza? Na primeira vez que a gente foi, se não me engano, até aqui na 25 de março, e a gente entrou numa loja especializada em material de anime, que a gente olhou nas prateleiras e viu a quantidade, a gama de outras obras, outros animes que existiam, tipo, puta, aquela bagagem que a gente trazia ficou na nostalgia, porque, puta, a gente conheceu muita obra diferente que, meu, a gente não fazia nem ideia que existia. Mal e mal a gente via em algumas revistas que traziam material japonês, assim, mas trouxe uma leva tão grande de animes, que da TV aberta, pelo menos no meu ponto de vista, ficou muito uma coisa de tipo assim, ah, estou em casa, não tenho muito o que fazer, deixa eu ver o que tá passando na TV. Ah, tá passando um desenho, vou assistir. E a gente começou a pegar muito material de fora. Então, para certos canais começarem a trazer material desse tipo, às vezes nem compensa muito, ou nem foram muito longe, porque é isso, cara, o pessoal já tava buscando em outras fontes, então já tava meio que fadado, entre aspas, ao fracasso, né? E falando mais sobre a gente mesmo, que teve infância dos 90, a gente cresceu com o passar do tempo, né? A gente foi tendo mais compromissos, seja aí estudando, na faculdade, depois, né? Cresceu e, assim, ficava cada vez mais difícil fazer esse acompanhamento, né? Nos horários da TV aberta, né? E a gente foi realmente migrando pra essas fontes alternativas. Sim, é bem isso. Os principais canais da TV aberta a gente comentou, mas sempre tem aqueles outros canais que são associados, por exemplo, a Band tinha associados ali, que aqui em São Paulo, por exemplo, tinha a Rede 21, que passava alguns animes, você chegou a reprisar, e o Rapport Integra, El Hazard, Testemunho, tinha a Play TV, eu não sei se a Play TV passava aí pra você, aí no Rio de Janeiro, se tinha esse... Era no 21, né, eles tinham uma programação chamada Play TV, que chegou a passar uns animes diferentes. Bom, cara, aqui não chegou aqui, esses canais não passavam aqui no Rio, inclusive acho que até a MTV era aberta em São Paulo aí, né, e aqui não passava. Sim, a MTV também passou anime. Olha, essa Play TV, a Play TV exibiu Trigun, Gangrave, Love Hina, Samurai Champloo, Rama Meio. Chegaram animes diferentes, realmente, que não tinham sido ainda na TV. E a MTV também passou uns animes. O que vocês lembram que passaram na MTV? Agora, eu lembro de Afro Samurai. Eu lembro só de Afro Samurai e Desert Punk, né? Na MTV eu lembro que eu cheguei a assistir Speed Racer. Speed Racer na MTV, você assistiu? Cara, eu assisti Speed Racer na MTV. Mas o clássico? Sim. Mas se você assistiu, eu acredito, viu, Bom? Você tá mentindo. Eu jamais farei isso. Deve estar com certeza, porque eu era muito pequeno, então poderia estar escrito outro canal e o Limite TV e ficou elas por elas, mas eu lembro que eu assisti e você não lembra. Realmente tinha esse acontecimento que são canais fechados que estavam passando, né, os animes. Agora, recentemente, teve o que deu pra falar também, né, que teve muita gente postando essa notícia, quando a Rede Brasil anunciou que ia começar a passar de novo Cavaleiros, pra gente ver a nostalgia, né, que acontece quando essa notícia dessa acontece. E todo mundo noticiou que eles iam voltar a passar Cavaleiros, lado, né? E juntamente com isso, o Crunchyroll, que é o streaming de anime também, trouxe animes dublados, né? Trouxe o Black Clover e o... esqueci o outro nome do outro anime. Dois animes dublados. O ReZero, né? Exatamente, o ReZero. Também trouxe esses animes dublados pra passar na Rede do Brasil. Eu não sei se realmente... eles, eu sei que eles passaram, mas é meio difícil acompanhar. Principalmente na Rede Brasil, que não é um canal tão fácil acesso que todo mundo tem, né? Mas foram umas tentativas de trazer anime de volta pra TV aberta. Sim, eu acho que foi bastante noticiado realmente, né? Mas pouca gente acompanhou, né, essa volta aí do Diego da Rede Brasil, né? Porque realmente essas travas, né, essas limitações de horário, de canal e, né, tudo mais, hoje em dia influencia muito, né? Cara, eu vou te falar, do começo desse ano, começo do ano, antes de eu sair pra trabalhar, passava 7 horas da manhã, passava o Cavaleiros, né? Passava 7 horas da manhã e 7 e meia começava o Dragon Ball. Então, antes de enquanto eu tava tomando café, eu tava assistindo Cavaleiros. Até que, tipo, do nada, de uma quarta pra quinta, começou a passar um programa, uma igreja comprou o horário, tá ligado? Então, tipo, acabou com a minha diversão, cara. Enquanto eu tava tomando café antes de sair pra trabalhar, porra, velho. Tava mó nostalgia assistindo certinho, acompanhando os capítulos, cara. Isso é bem sintomático mesmo, né? Com o passar do tempo, os animes foram perdendo espaço na TV brasileira, na TV aberta brasileira, e os canais aí de programas evangélicos, religiosos, né, passaram a abranger muito mais aí os horários das TVs aí, né? Isso aí acabou que a galera, o pastor lá que falava mal dos animes, acabou ganhando, né? O que, na verdade, ultimamente ganhando, é bem difícil disputar com eles. Aí fica aquela crítica social, né? Anime é coisa do demônio, mas cura a cegueira, a gente manca, pessoa com o braço arrancado, é bonitinho, mas tudo bem, deixa pra lá. Curar entre aspas, né, Ivone? É, então, exatamente. Curar a cegueira já vi muito antes do que esse pessoal modinha de igreja aí via nos Cavaleiros do Zodíaco, Kiryu voltando a enxergar. Você viu? É que você tem que... Depende do lado que você assiste, né? Cada um vê o que quer ver, né? Entendi. Mas a gente tem também, assim, nem todo mundo teve acesso, principalmente antigamente. A gente é antigo, mas não tanto. Mas ali pros anos 90, no começo dos anos 2000, nem todo mundo tinha acesso à TV fechada tão fácil quanto a gente tem hoje em dia, né? E tinha canais que passavam bastante anime, Cartoon Network é um canal que passou bastante anime, tinha o antigo Jetix ou Fox Kids, que também era um canal que passava anime. Mas tinha um canal especificamente de anime que era muito comentado e eu via muito pelas revistas que eu consumia de anime, chamava Locomotion, e era um canal que passava praticamente só anime na sua programação. E ele passava, por exemplo, ele passou Cowboy Bebop, passou Evangelion e outra cacetada de animes, assim. E eu lembro que meu sonho na época que comecei a consumir essa mídia era ter a Locomotion, né? Que era inviável o valor que eles cobravam por uma TV de assinatura, né? E não era só a assinatura da TV normal, porque esse canal não vinha nos básicos, né? Nos planos básicos. Ele vinha nos planos maiores, assim, que abrangiam todos os canais, sabe? Era bem escondido. E também não era em todos os serviços, tá ligado? Todas as operadoras, era só em algumas que tinha. Eu acho que mais pra frente surgiu aquele canal também chamado Animax, né? Que também não era um canal de fácil acesso aí em qualquer operadora, mas também que prometia ter essa programação voltada pro anime, né? Mas também durou pouco. Mas assim, foi o suficiente pra ter o contato com alguns animes que eu passei a acompanhar por fora do Animax, né? Aí já foi numa fase já... Sim, o Animax passou bastante coisa. Ele durou pouco mesmo, porque eu acho que foi um canal que vendeu. Porque ele também já entrou quando a pessoa já tava consumindo pela internet, mas mesmo assim era um canal que ia passar direto, né? E tinha coisas dubladas, enfim. Mas foi um canal que passou bastante coisa. Ele tem Bleach, por exemplo, no Bleach, Death Note, Full Metal Alchemist, os dois, até o Brotherhood chegou a passar o começo. Passou Gantz, Hellsing, Hunter x Hunter, passou bastante coisa nesse canal Animax também. Eu tive o primeiro contato com um dos meus preferidos, que foi Slam Dunk, né? Que é um outro anime aí que fala também sobre matemática de esporte, né? No caso, basquete. Que, cara, tive meu primeiro contato lá no Animax e se tornou depois, eu acompanhei, né, pelos sites aí afora. Mas se tornou um dos meus preferidos, eu devo muito ao Animax aí, né, por ter conhecido. Não, realmente bem bacana. O Slam, pra mim, é um dos melhores de esporte também, com certeza. Principalmente o mangá, eu gosto. Mas galera, se vocês pudessem escolher uma dessas fases que a gente comentou aí, Manchete, SBT, Globo ou Band ali na época de Band Kids, pra reviver e assistir de novo, quais vocês queriam? Manchete. Pra mim, isso aí é... Faço essa resposta aí, cara, porque eu lembro muito bem, a não ser, tipo assim, além de ser mais criança naquela época, e uma nostalgia batida mais forte, né? Cara, que eu lembro muito bem que dava por volta de umas 6 horas da noite, não tinha mais nenhuma criança na rua, cara. Todo mundo brincava na rua, jogava bola, porque dava 6 horas, todo mundo pra dentro de casa, pra começar a ver a sequência de animes lá na Rede Manchete, cara. Cara, pra mim, puta, nostalgia é foda, cara. Eu também vou de Manchete, porque foi um dos melhores períodos, tanto pelos animes, e não vai entrar nesse cast, tudo bem, mas também a questão dos tokusatsu, enfim, das outras programações. Então, aquele período da Manchete, eu acho que era o momento mágico de toda criança nerd, cara. Até hoje, você vê todo mundo dessa nossa cultura nerd, tem a Manchete como uma das maiores tristezas de ter acompanhado a queda dessa rede televisiva. Então, ficou muito marcado, cara. E nostalgia é Manchete, não tem outra coisa. É, considerando assim, os animes, a Manchete realmente, tipo, não tem igual, sabe? Cavaleiros, Yu Hakusho, Shurato, que são animes muito clássicos, né? E cara, não, realmente, são os que moldou o anime aqui no Brasil, né? Mas eu tenho muita... a minha nostalgia fica muito mais em assistir o Dragon Ball Z na Band, sabe? É o que eu mais me lembro, muito pelo fato também de ter... Eu era muito mais novo na época da Manchete, sabe? Então eu não tinha o conhecimento que eu tinha na época do Dragon Ball. Então eu me lembro mais da época do Dragon Ball. É, realmente, o Ergs falou da idade também, é algo que faz você ter um pouquinho mais de noção. Eu também lembro, com certeza, a melhor sensação que eu tinha em assistir alguma foi aquela que eu tive quando eu assisti os animes da Manchete. E reviver aquilo seria demais, né? Se a gente pudesse passar por tudo aquilo de novo, pô, seria incrível. E a minha escolha também é Manchete. Mesmo tendo gostado muito também, ter tido uma sensação parecida quando eu assisti Dragon Ball Z, mas eu acho que ali é pelo conjunto da obra da Manchete, né? Como conversando e falando agora há pouco. Se a gente pudesse, né? Seria Manchete, quem sabe? Vai ter... Tomara que essa juventude de hoje, ou a juventude das próximas gerações, tenha essa sensação que a gente teve, né? Eu acho muito difícil, mas pô, quem sabe pode acontecer, né? Ter um bloco de canais com animes especiais, assim, que marcaram uma época como marcaram pra gente. Pode acontecer, talvez seja de uma forma diferente, né? Tá aí os canais de streaming, né? Tô tomando conta aí, isso pode acontecer por eles também, né? Crunchyroll, né? A própria Netflix também tem animes na sua programação, né? Pode marcar uma nova geração de uma forma diferente, mas que pode fazer história, né? Eu acho que é uma mídia que ainda tem muito pra contar, né? Os animes. Sim, uma mídia que muda muito, né? Todas as mídias navegam bastante agora, ainda mais com a nova fase dos streams, né? E o anime aprendeu a trabalhar com o Netflix lançando anime direto, tem o streaming próprio de anime, então eles estão aprendendo a lidar com essa mídia, né? Mas acho que é isso, né, galera? Deu pra gente conversar bastante dos animes que passaram na TV aberta. Obviamente a gente não falou de todos, falando dos que a gente mais lembrou, que vieram à nossa memória, daí muita coisa que passou na TV aberta a gente nem sabe, ou a gente nem sabia que era anime. É anime, mas... Daniel, muito obrigado pela sua participação, valeu mesmo. O Everton já tinha participado do podcast lá no Tarjassan sobre Jaspion. Faz o seu jabá aí, fala o seu podcast, fala o Tarjanet pra gente. Cara, eu que agradeço que a participação foi muito legal aqui, relembrar esses nossos queridos animes da nossa infância, né? E sim, o Everton participou lá com a gente recentemente, gravando sobre Jaspion, né? A galera pode ir lá conferir o nosso episódio. É, mas também gostaria de convidar aqui, não só vocês, mas todos os ouvintes aqui do Nerd Patriarca, a conhecer lá o site Tarjanet. Conhecer nosso conteúdo, a gente fala de cultura nerd e pop em geral. Produzimos podcasts, TarjaCast é o nosso carro-chefe lá, né? E também estamos enveredando aí numa aventura no YouTube aí, com algumas lives e tudo mais. Pede pra galera passar lá, site tarjanerd.com.br, e conhecer um pouquinho mais lá do nosso trabalho. Valeu, Daniel. A gente vai colocar os links, vai colocar o link do podcast que participou lá, vai colocar o link do site do TarjaNerd. O TarjaNerd é bem legal porque tem pra todos os gostos, literalmente, não só se você for só nerd. Tem os minicasts lá, tem sobre futebol, sobre música, literatura, tem pra todos os gostos, né, Daniel? A gente assumiu o trabalho de falar merda sobre todas as áreas, né? A gente fala merda até no futebol. Pô, aí que é legal, né? Conversar sobre todos os assuntos. É isso aí, valeu mesmo a sua participação. Beleza, mais uma vez aqui. Prazerzão aqui, espero voltar mais vezes aqui. Pô, agora a parceria Nerd Patriarca e Tarja Nerd está feita, os laços estão feitos. Exatamente, aí, parceria aí que... Muito sucesso. Muitos dinheiros pra gente, quem sabe? Sucesso. Yats, enfim, deixa pra lá. Querendo ouvir de Nerd Patriarca, se você quer conversar com a gente, falar de algum anime que você tem sua lembrança, assim, muito forte, que a gente não comentou aqui, ou então desse que a gente comentou, qual que é o seu preferido, qual que você não gosta, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br, lá tem todos os podcasts que a gente lança aqui. Você pode escutar pelo site, você pode assinar no seu agregador. Agora a gente tá no Spotify também. Todo mundo tá no Spotify agora. Spotify liberou geral pra todos os podcasts. Coisa boa ou não, vamos ver a longo prazo. Mas enfim, a gente tá lá, tem como você escutar todos os podcasts de maneira fácil. E segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca. E se você quer ser um colaborador do Nerd Patriarca, seja um nosso padrinho, a gente tem um padrinho agora. Entra no site do Nerd Patriarca que tem lá o link pro padrinho. Você pode ajudar a gente a continuar com esse podcast, continuar com o site, continuar produzindo conteúdo, certo? É isso aí. Certo. Valeu, até o próximo. Alô. Eu. Alô.